solo Salvador, 3600 na sua escuta, boa noite. 7219, ok? 3600. Oh, perdão, senhor. 3600. Tá, 3600, muito boa noite, Taxi V, Alfa Juliette Pro 9. Alfa Juliette Pro 9, 3600. Tá 3305, chame Recife, 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. 2545, 126, 85, excelente, 2002. 3305, dá 3. Atualmente, são 3305. No 643, descida para 2000 pés, ajustado 1012, está livre da restrição EPELO, ELIVRE e ILS, reporte estabilizado. Gente, autorizado para 2000 pés, sem restrições, EPELO, reporte estabilizado em ILS, no 643. Chanel 6258, está livre da restrição em TAP, descendo para 2000 pés, ajustado 1012. 1012, livre restrição em TAP. Para 2.6258. Controle de Salvador, boa noite, gol 17 no 4. Sim, foi gol 17 no 4 que modulou com Salvador? Sim, senhor, só uma contrária. Luna 714, muito boa noite, acena a identificação da presente voo ITAP descendo para 5 mil pés, ajustado 1012. Na presente, Luna ITAP, descendo para 5 mil pés, ajustado 1012. Voo 1714. Salvador, gol 1074, portão 05 para puxa acionamento. Autorizado, sendo táxi 1074. É para dar para táxi, gol 1074. Dado no IMS, tem a pista 10 ali, está gol 1643. Gol 1643, complete final, chame torre 118, decimal 95, tem um bom pulso. Quanto aí, Salvador, agora, estamos passando de uma frequência novamente da torre? 118.95, 118, decimal 95. 118.95, copiado, muito obrigado, bom dia. Momento. Xener 6258, está ali VLS, cabeceira 10 do Salvador, repassa estabilizado. Xener 6258, está na escuta do controle. Afirmo, 2 mil pés e padrão estabilizado, atualizado em VLS, 6258. Salvador, gol 18, coisa, gol 643. Gol 643, bom dia. Avistado, livre pouso na 10, cheque o trem, venta 080 graus, uma dúzia de nós. Esse pouso embaixo, etevado. Autorizado o pouso, pista no 0, gol 643. para o táxi com 183 a bordo, autonomia de 4 horas e 12, alternando Galeão, voo 074. Plano 074, táxi a seu critério até o ponto de espera da 10, latorre 1895, altímetro 1012, com voo. Táxi a critério, ponto de espera 1895, voo 074. Tenere 6258, complete nosso de torre frequência 118 decimal 95, bom pouso. 895, obrigado, boa noite. Voo na 714, livre da restrição em SAP, prosseguindo na descida para 2000 pés. Ajustado 1092, está livre LS, a porta estabilizada. Ótimo, livre da restrição em SAP, prosseguindo para 2000 pés, ajustado 1092, pois vale LS. X-ray, go no 714. Boa, 4-3 da Gol no solo aos 4-3, libere a direita, chama o solo 721.9, tenha um bom dia. Na direita, solo 721.9, muito obrigado, bom dia para o senhor também. 6258, aguarde pista livre para o pouso. Guardando, 6258. Salvador, gol 1074. 1074, boa noite, mantenha o ponto de espera da 10. Boa noite, vou manter o ponto de espera, 1074. Oxalé 6258, cheque o trem, livre pouso na 10, o vento 080 graus, uma dúzia de nós. Que negão no 012. Repouso, pista 10, trem baixado, checado, 6258. Stay at 4,000 feet, Garage 1012, bomb for arrival, 4,019. Solo Salvador, gol no 643. 3 Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia, portão 2. Ali mantém 1-0. Ali mantém 0-0-7-4. Venha ao livrar à direita, chama o solo 121 decimal 9, tenha boa noite. 6258, Alfa, quilo parte 3. Alfa, quilo parte 3, 6258. São 3891, muito boa noite, sendo identificação, autorizada a chegada a Bonf, descendo para 6000 pés, ajustado 1012. Confirme sua indicada. Indicada está com 2609, descendo para 6012. Gente, redução 2309, o TAN 3891 vai seguir como número 4 na aproximação. Ok, reduzindo 239, número 4. Salvador, boa noite, o web 5716. 5716, boa noite, acione identificação, descendo para 5000 pés da presente voadora, segue como número 3 na aproximação. Presente 074, decolou os 49, controle 198, boa noite. 198, boa noite, 1074. Controle Salvador, gol 1074, cruza 1500 para 360. Voo 1074, boa noite, está sob contato radar, subindo a nível de voo 360. Após 2000 pés, curva direita, prode Leda, após Leda, Bidev. Após 2000, direita, Leda, após Leda, Bidev, 1074. Na posição 2. Ok, ele comunica a aérea, Salvador. Posição pro 6258, né? Vou ver se 1-4, confirme estabilizado. Afirmo, baixado e travado. Gol 1-7-4, complete final, chame Torre Salvador, frequência 1-1-8, decimal 95. Tenha um bom pulso. Grato, Torre Salvador em 1-8-9-5, gol 1-7-4. Vicente, boa noite. Check 3, livre pouso na 10. O vento 080 graus, uma dezena de nós. Baixado e travado, no 714. Portugal 019, you're cleared from restrictions ahead. Descent 2,000 feet, QNH 1012. Cleared ILS final runway 10, report established. Cleared 2,000 feet and cleared ILS 10, report established, Portugal 019. Objeto 57 no meio, está livre de restrições à frente, descendo a 3 mil pés, ajustado 1012. Ajustado 1012, livre de restrições até 3057 no meio. Descendo para 4 mil pés, ajustado 1012. 4.012, 3891. Solo 714, seu solo 55, ao livrar à direita, chame o solo 721, decimal 9, tenha uma boa noite. Vindo à direita 219, boa noite. Também 30, solo low 17, 14. Solo 714, Alfa, repórter entre da Juliette. Alfa entre da Juliette. Boa noite, controle ETAN 3226, formação Charlie. 3226, muito boa noite, acendo identificação, chegada Mari, descendo a 5 mil pés, ajustado 1012. Quem está Mari 5 mil? Autorizado portão 5, 7, 1, 4. Controle, gol 1074. 1074, chama Recife no 3325, alternando 1251. 13325, alterna 1251, 1074. Portugal 019, confirm established. Confirm establishing now, ILS 10. Air Portugal 019, complete final, contact now tower on frequency 118.95. Tower 1895, Portugal 019, boa noite, obrigado. Boa noite. Objeto 5716, 10 para 2 mil pés, ajustado 1011, está livre ILS, cabeceira 90 de Salvador, reporta estabilidade. Autorizado, reportado estabilizado, 10 para 2 mil, ajustado 1011, 0 and 080 degrees, 20 knots. Clear land 10, second the wind please. 080 degrees, 13 knots. Thank you, clear land 10, Portugal 019. Controle Salvador, boa noite, chegou no linha 1606, informação Charlie, cruza 200, parou no 50. Com no 606, boa noite, acione identificação, chegada Mari, descendo para 6000 pés, ajustado 1011. Para 6000, Mari, a chegada, gol no 606. Redução 2309. Reduzindo então 230 nós, voo 606.